mais seu grande sucesso no seu programa Encontro com o Rei, até 11 horas, só vale Roberto, aqui no seu programa Encontro com o Rei. Agradecendo aí o carinho, a audiência, o rádio ligado, você também em qualquer parte do Brasil, através do Radiosnet, aí também no YouTube, no canal Tony Oliveira Locutor, aí no YouTube, muito bom dia. Mais um grande sucesso, O Divã. Agora em fronteiras do meu Piauí, são 10 horas e 43 minutos. Mandando bom dia à minha gata Alane, acompanhando, curtindo o programa, com o radinho ligado também no YouTube. Ela diz aqui: estou no escritório, beleza. Anderson Mike, o meu filho, Anderson Mike, também o filho dele, o meu netinho Thomas, e a minha nora Jordânia, a sua esposa, lá em Mossoró, Rio Grande do Norte. Muito bom dia, obrigado. Aí ele diz aqui: o melhor locutor do Brasil. Mas, cara, que elogio é esse, meu irmão? O melhor do Brasil, é? Muito bem. Ah, mandando um abraço aqui, mais uma vez aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência a todos vocês. Muito bem, até 11 horas, só vale Roberto. Olha, gente, lembrando que a partir de domingo, domingão, dia 23 de outubro, logo após o programa do Roberto Carlos, a partir do próximo domingo, né? A partir das 11 horas da manhã, começa a transmissão aqui pela Rádio Fronteiras FM da Grande Serra da Sorte de Picos, Piauí, para toda a macro-região. Grande sorte da Serra, que começa, né? No próximo domingo, o primeiro sorteio. E você acompanha a transmissão aqui pela Rádio Fronteiras FM, beleza? E você quer vender cartela, quer ganhar uma boa porcentagem, tá, ganhar uma grana extra? Fala com Franscor. Franscor é o regional da Grande Serra Premiada. Então você fala com Franscor, vai vender cartelas da Grande Serra Premiada e vai ganhar uma boa porcentagem. Fala com ele, tá bom? Estação Uipa, pouco de ofertas mais esperado chegou. Leve tudo da segunda do Papo Cozinheiro. Conjunto Box Casal, molas ensacadas Otolar por 999 ou 12 de 99,90. Fogão 4 bocas automático Inox Esmaltec por 599 ou 12 de 59,90. Unibox Casal, molas ensacadas Topazio por 899 ou 12 de 89,90. Caixa amplificada Unbox 850 watts por 999 ou 12 de 99,90. Segunda do Papo Cozinheiro. Zenir, o melhor está aqui. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9. A rádio que toca o seu coração. Picos e região, se prepara para a novidade que traz prêmios toda semana. Grande Serra Premiada. Grande Serra Premiada. E a primeira extração será domingo 23 de outubro, às 11 da manhã. Vales compras de R$3.000 no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. R$3.000, R$3.000, R$3.000. E uma moto Honda Start 160 zero quilômetro no quarto prêmio. Com Grande Serra Premiada de Picos Piauí, 15 vales compras de R$300. Compre seu pacote de mídia por R$7. E acompanhe a primeira extração ao vivo, domingo dia 23, às 11 da manhã, pela Rádio Grande FM de Picos. Grande Serra Premiada! É mais fácil ganhar! Você acompanha a transmissão da Grande Serra Premiada aqui na Fronteiras FM. Primeiro sorteio, dia 23 de outubro, a partir das 11 horas da manhã. Atenção! O médico Dr. Aldo Bem está realizando o exame de ultrassonografia geral e consultas toda segunda-feira, agora em novo horário, às 7 horas da manhã, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, na Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí, próximo ao posto de saúde do centro. Agende sua consulta, seu exame de ultrassonografia geral com o Elquiane, no Laboratório Valdemar de Moura Santos, ou através do telefone 999-76-3970.

87,9. A rádio que toca o seu coração. Propaganda é investimento. Invista aqui. Fronteiras FM. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Muito bem, vamos nessa então com o nosso programa. Hoje eu vou dar mais uma esticadinha no programa, passada às 11, né? Agora, domingo não, domingo é das 9 às 11 mesmo, porque domingo começa, das 11 ao meio-dia, né? Aí tem, a partir das 11 horas, domingo, a transmissão da Grande Serra Premiada, que vai começar, o primeiro sorteio é no próximo domingo, né? A partir das 11 horas, né? E logo após o programa do Roberto Carlos com Antônio Oliveira, domingo, nós iremos dar início à transmissão da Grande Serra Premiada, direto de Picos, Piauí, da Grande Serra Premiada, que é de Picos para toda a macro-região de Picos. Você não pode perder. Então compre sua cartela e você interessado em vender cartelas, ganhar um dinheiro extra, procure o nosso amigo Francisco. Francisco é o regional aqui de Fronteiras do meu Piauí, tá bom? É o amigo Francisco lá no bairro Sagui, é o regional da Grande Serra Premiada aqui em Fronteiras. Grande Serra Premiada, o primeiro sorteio domingo, dia 23 de outubro, com transmissão ao vivo pela rádio Grande FM de Picos, e aí nós vamos entrar em cadeia com a rádio, a nossa parceira lá de Picos, Grande FM de Picos, e retransmitir o sorteio da Grande Serra Premiada. Compre sua cartela, acredite, você pode ganhar valiosíssimos prêmios. Grande Serra Premiada de Picos para toda a macro-região de Picos. Muito bem, deixa eu dar mais uma parcial aqui, né? Dar uma passada aqui no YouTube, no canal do YouTube, quem está acompanhando, obrigado a você, com o rádio ligado, você também no Rádios Net, qualquer parte do Brasil, no meu canal aí, no YouTube, Tony Oliveira Locutor, quem está comigo aqui no YouTube, Marcos Souza, bom dia Marcos Souza. A minha gata Alane, tem também aqui o meu filho Anderson Mike, o meu netinho Thomas, o filho do Mike, a minha nora Jordana, esposa do Mike lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, acompanhando também no YouTube. Muito bom dia também a Zilmar Souza, acompanhando no YouTube. Ela diz bom dia, amigo Tony Oliveira, bom dia Zilmar Souza, lá no Curral Queimado. Todos vocês do Curral Queimado, meu amigo, aí, né, obrigado aí pelo carinho, pela parceria, né, o amigo parceiro, né, lá no mercadinho, né, o mercadinho lá no Curral Queimado, né, o amigo mercadinho JM, o João Mendes e sua esposa, né, muito bem, parceiros, mercadinho JM lá no Curral Queimado. Obrigado, viu, gente? Esse carinho maravilhoso, vai enviando aí o seu áudio, a sua mensagem para o nosso zap, zap, que é o 8999-3989-14. Bom, muito bem, e a participação da Marinalva lá no Poço. Marinalva, a todos vocês do Poço, bom dia, um abraço do Tony e da Alane, a todos vocês aí no Poço, e a Marinalva acompanhando o programa lá no Poço e pedindo o texto. Pediu e conte agora o texto. Na mão, peço a vós, minha Virgem Maria, minha prece levai a Jesus, Santa Mãe que nos guia. Música.

faz sentir no céu. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca me faz sentir no céu. Gosto tanto do seu jeito de tirar as meias sem correr o fio. Gosto de puxar seus itens, de beijar os ombros, ver seu arrepio. Quando você me abraça, fico enlouquecido com o seu perfume. Gosto quando você diz que é minha, porque isso acalma o meu ciúme. Eu não resisto, amo você. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca me faz sentir no céu. Você é linda, amo você. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca me faz sentir no céu. Papo de mel, doce paixão, coisa louca. Doce sabor, quando me beija na boca. Favor de mel, doce paixão, coisa louca. Doce sabor, quando me beija na boca. E aí, mais um grande sucesso no seu programa, Encontro com o Rei, desse domingão, 16 de outubro de 2022. Hoje, dando uma esticada no programa um pouco mais, o programa é das 9 às 11 e a partir de domingo volta, é das 9 às 11, né? O programa Encontro com o Rei. Domingo começa a transmissão aqui pela Fronteiras FM. A partir de domingo, nós iremos transmitir o sorteio da Grande Serra Premiada direto de Picos. Grande Serra Premiada de Picos para toda a região. Que se esconde embaixo dessa roupa, se é de manhã te vejo, fruta fresca provocar o meu desejo. É isso aí, a partir de domingo começa a transmissão aqui pela Fronteiras FM da Grande Sorte Premiada de Picos. Então procure logo comprar, adquirir sua cartela da Grande Serra Premiada, show de prêmios todos os domingos. E o primeiro sorteio acontece domingo a partir das 11 horas, transmissão pela Fronteiras FM. Você é interessado também em vender cartelas?